estilo que pega na veia. Limpa o ouvido até o cérebro incendeia. Faz raciocinar o louco e o sábio. Distribui informação dentro do tempo hábil. Como uma lição, abre os olhos, conscientiza. Ou então um encanto que logo hipnotiza. Revela o escondido por alguém camuflado. Ataca o infrator e os demais ao seu lado. Quem possui cabeça fraca não consegue suportar. Assim que começa o nível elevar. É muito desespero, complica os ideais. Além de novidade, sempre traz aquela paz. Não há hora pra escutar, muito menos um lugar. Aumenta o volume, deixa o som te levar. Soa o alarme, um intruso em sua mente. Entrou pelo ouvido e se espalha lentamente. Acordando cada célula no qual é alimento. Não passa muito tempo, começa o movimento. Se contrai pelo ar desconhecida a vacina. Uma vez infectado, é lançado para cima. Levanta os doentes com ideias diferentes. Surge pelos lados de modo surpreendente. Contagiando os presentes em qualquer ocasião. Não há pra onde correr, está solto o esquadrão. Invade sem mandato na captura do retrato. Fazendo o correto, registrado está o fato. Nas praças, nas ruas, em todos os lugares. O som de estilo se espalha pelos ares. Se esse é o som que você se identifica, deixa te mostra o que a verdade inexplica na real. Todos de ouvidos bem abertos, personalidade própria, agora tem muitos adeptos. Eu não tô na rua pra andar como refém. Visão pra frente, eu enxergo mais além. O conceito do bom som agora está no ar. Quem conhece tá ligado que não há o que falar. Para um bom ouvido, um rap louco basta. Ajuda em toda a vida e os males sempre afasta. O sangue nas veias, bombom a cada frase. Uma faixa trocada é como passar de fase. O coração acelera, chega perto de um infarte. Entra a maca, desespero em toda parte. Um observador somente assiste a cena. O ambiente está confuso, inesperado esse tema. Som de estilo, daqui até o fim, quem viver verá. Que conosco é assim, sem preguiça nenhuma. Acordando a vizinhança, cada frase uma verdade está guardada na lembrança. A qualquer distância, altive aquele evento. Quem tá fora quer entrar pra ganhar o movimento. De vento em vento, o som sempre se alastra. Captada a mensagem, o ouvido te arrasta. Contra um lugar onde possa se encontrar um estilo de vida. É só ter tempo de pensar, continue a remar. Pro lado que acredita, a mensagem te ajuda. Se a cabeça se complica. Clássico, ouve o som destilado no ar. Destilado da família destinada a brilhar. Como o sol que nasce no céu, um astro. Destilado do povo como Fidel Castro. Revolucionário, sou um missionário. Pra rap hop. E aí, berrima visionário. Curti o violino, lembro que eu vi o Lino cantando som de drum. Gravando o som ação, evolução é forte. Firmeza zona norte, não conto com a sorte. Eu canto até a morte. Ou seja, só paro quando paro o coração. Ou seja, veio do berço, vai até o caixão. Então veja, aqui chove na tempestade. Não sou ator, eu represento a verdade. Por isso chego pra levar, chego pra ficar. Politicar com os meus irmãos, fabricar. Rima de festa que protesta a política. O som de estilo é também o som da crítica. Estilo cachorro, estilo do morro, estilo de gorro, estilo que faz o falso gritar socorro. Estilo invasão do jogo, guerra Iraque. E nesse jogo, sou artilheiro no ataque. Sua defesa não me para, então esqueça. Não abra boca, senão abro sua cabeça. Porque o cabal cala quem fala demais. Como uma bala na paz, o cabal fala e faz. 2003, depois do carnaval, carnaval. Além da linha reta, vem o profissional. Profissional. Som de estilo, som de estilo, som de estilo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,